Torre com 1098. 1098, pode ser aproximação aguardando a pista livre, a gente já te metrô no 04. E 14, confirma o vento. 220 graus, 089. É, muito obrigado. Tá chovendo sobre o campo agora? Olha, chegou a chover, mas eu acho que agora deve ser tiver uma chuvinha bem fraquinha, uma garoazinha. Ok, obrigado. Portugal 25 ready. 2512, clear the 2 Lima Papapapa Tango via Otazulu 44 according to flight plan route. Flight level 390, Momo departure Dilube transition. Runway 10 after departure left turn. Scope 5441, level departure 119.8. Airport call 2512, clear to Lima Papa Papa Tango via Airport 44 and 510 route. Flight level 390, Moma departure, Dilube transition, runway 10, then left turn, squawk 5441, departure frequency 109.8. Obrigado. Airport call 2512, read back correct, come for pushback and setup. We'll go airport call 2512. Boa noite, José. 3152, mantenha a posição. Boa noite. 1098. 1098. Autorizado pouso, pista 28, verso 200 graus, 109, ajuste altímetro 1094. Tente, voo 1098. Ligue 14. Mudar para 10, saída da El Lady Rome, curva direita. 1960. 1960, correto, chama para push. Chama na água. Tower 3152, atento ao Boeing da Gol que está ingressando agora no pátio 1 para o portão 10. Após a passagem do mesmo, ingressa no pátio, portão 05. Ingresso no pátio para 05. Negativo, o Tower 3152, táxi um pouco mais à frente e aguarde a liberação do portão 5. Negativo, mais à frente, vai aguardar a liberação do portão 5. Pode ser a entrada do pátio aqui, por aí. Confirme. Pode ser a entrada do pátio aqui. Afirmo. Azul 2713, boa noite, acione identificação, voe para a proa de Pelô para completar a chegada Banff, pista em 1110 e ele é 76. Proa de Pelô para a chegada Banff, pista em 1110 e ele é 76. Azul 2713. 2-0 modificou sua posição, parte 1 na remota 1-3. Remota 3-3. 1170, curve à direita, proa 080. 080, bom. Descida para 3000 pés, ajuste 1-0 no 4. 3014, Bona 098, autorizado 71 no portão 03. Bona 03, tá? Golf, runway 28, American 230. Curve à direita, na proa 120. Estamos aguardando uma última aeronave decolar com proa norte para o seu interceptor. Estou aguardando o alinhamento no 03. Estou na 09. Salvador Departure 119.80. 119.80, American 230, good evening. Evening, American 230, passing 2000 for flight level 360. American 230, laser cut back, flight level 360. Data vector for departure, turn right heading 350. Right 350, climbing 360, American 230. Boeing 170, desça para 2000 pés, ajuste no 04. 2000 no 04. Rebote do portal 05 para remoto 14, reporte ao término. Edge Quebec. Bruno 170 para o localizador, curva esquerda para o 085. Localizador 085, 170. American 230, fly rap em Teresina, Zioa, Tango Romeo Sierra. Tango Romeo Sierra, direct American 230. Airport call 2512 on 111, ready for push and pass. Airport call 2512, clear to push, call me for taxi. wait for push or call for taxi airport, call 251. Você? Você está recebendo logo? Negativo. Tem condições aproximadas de zero? Sim, ativo, sempre. Ok, eu vou checar o equipamento. Aguarde. Para a puxada, estacionamento do gol 9960, por favor. O 04 está autorizado a ser mandado. 0908, desça via mole para 2000 pés, ajuste no 04. Número 2 na aproximação. O grupo pode chamar a torre? Chama a torre 198, decimal 95, por gentileza, se o senhor receber o lock, informe a torre. Positivo, estou sem lock. O 1170. O 1170, boa noite, trato do avistado, visão com campo. Visual, voo 1170. Voo 1170, autorizado pouso, pistola 0, vento 200 graus, 099, ajuste altímetro no 04. 7, voo 1170, informa está sem, está visual, porém está sem o localizador. Vento 10104, 0713. América Tito 0, caso 150, fica seu antio fixo, o que faz? O que faz, América Tito 0, hora. Saída Pucca e aguarde a cópia. Tem velocidade? Esperado. mil pés. Uno 03 a bordo, 035, alterna Guarulhos. 960 está autorizado o táxi até o ponto de espera da piscina 0 via Taxi Índia, no ponto de espera Torre, 198 do sinal 95, QNH 10 no 4. Sendo autorizado o ponto de espera da 10 pela Índia, ponto de espera 102.95 e 14 no ajuste. Sou 9960. Boa noite e bom trabalho. Bom descanso. Passa Salvador para o 1970. O 1970, táxi Alfa, da ponte de antes do táxi 6 Juliette. Alfa 67, boa noite, Sete. Azul 2793, comprei. Prossiga. Prepare o NTP Zulu da pista 10. Houve uma mudança de pista agora e a gente não conseguiu colocar o localizador no ar. Gente, vai preparar o NTP Zulu, Azul 2793. Azul 6908, Oxanã 6258. Prepare o NTP Zulu com o Renato que desejar. Após o TEP vai voar o 366. Salvador, atenção do Azul 2713, executar o RNAV também da 10. Bem, Zambiara decolar da 10, e 14 no ajuste por 9960. Serra Vito 367, 2713. Inicialmente 366 porque tem o tráfego atrás, mas se eu precisar. 06. Jack, para mostrar o 06, agora onde você está? Direto ao quê? Pode voar direto ao 366 ou azul 6908? Por exemplo. Direto para o 366, azul 6908. Gol 1868, pronto, cópia? Já escuta, gol 1868. Gol 1868 está autorizado para Aracaju via Golf 677, nível 230. Saída Pulca, transição Caju, decola da pista no zero, faz a decolagem, curva à esquerda. Aciona 5444, controle 199, decima 8. Está confirmando o telefone? 5444. Mas quatro, operando 1-0 agora? Afirmo. Autorizado 237 para Aracaju, com o ótimo de voo, golpe 677. Temporando 1-0 com curva esquerda, saída pouca, atenção Caju, 5444, 198, 1-8-6-8. Controle, boa noite, gol 9960. 9-0, contato reverso da via da E-0400. 400, podemos voar direto da E? Obrigado. Azul 27 no 3, se tiver condições, voo 366 para o preceptor final. Ainda não tem condições, 2766 vai passar o 367 após o 366. 7. Azul 6908, reduz a 02109. Para 2109, azul 6908, pode descer até quanto? Até 3 mil pés. Descendo para 3 mil pés, azul 6908. Chegando a 258, reduz a para 2209. 2209, 6258. X-Ray Quebec informa o término do rebote. Muito obrigado, uma boa noite. Mike X-Ray Quebec, ciente, boa noite. Voo 9961 está autorizado para o aeroporto de Guarulhos via Pezulu 10, nível 360. Saída da Euleda Motiva, decola da pista 10 após a decolagem curva à direita. Aciona 5452 e controle 119.8. Nível 360 para Guarulhos, aeroporto Pezulu 10, da Euleda Motiva, decola da pista 10, primeira curva à direita. Responde ao 5452, controle depósito 918, voo 9961. Voo 9961, no cotejamento correto, são pronto para chegar ao questionamento. Para pronto, voo 9961. Azul 7 no 3. 7 no 3, chama a torre, 1985. Salve 5 a torre, azul 462, via Mário para 2006, ajuste no 04. Azul 6908, autorizado, R9, reporte estabilizado. 6908, autorizado, R9, reporte estabilizado. Chinelo 6258, em redução para 210 nós, voo será visto 366, reporte para 2500, reporte estabilizado. Para 2500, com 219, né? 6258, vai ser utilizado. O Azul 4062, nós tivemos um problema agora no localizador, procedimento que usa o NPP Zulu, e desejar pode fazer a R9. Negativo, até presente voo Serviço 366 do SP2500. Canal 6212 está presente, voo Serviço 366 do SP2500, número 3 autorizado ali. Voo 9960, chame centro, Recife, frequência 251. 254, Recife, gol 199960. 251. 51, já. Oito reduza para 1-9-7-0-9. 0-9-0-8, chama a torre 1-9-8-9-5. 8-9-5-6-9-0-8. Torre, boa noite, azul 6908. Está passando 2 mil pés na aproximação. Azul 6908, traço Lava Estado, número 2 para Pouso, pista 90, aguarde pista livre, ajuste altímetro 90 no 4. Mini 14 como número 2, azul 6908. Alasco 300, aeronave da companhia. Ciente. No solo ao 51, Oliveira, fechando o controle sol na frequência 121-10. Por gentileza, pode me confirmar se a pista está molhada? Escorregadia? Está molhada. Dá aquela informação, solo agora 121-10. 21-1. Azul 6908, tráfego avistado, autorizado com o sistema 0, vento 200 graus, 122, se for uma pista molhada. Autorizado, pouso, azul 6908. Canal 6258, continua a aproximação, número 2 para pouso, pista 10, ajuste altímetro 10 no 4. Sente, continua vento? 200 graus, 099. Obrigado. Azul 2703. Prossiga. Poderia confirmar se vai haver o fechamento agora às 23 horas da pista? Afirmo. Graças. Número 9-08, no solo 53, Olivara Pista, no controle, solo, frequência 121-10. 121-10, azul 69-08. 8168, autorizado táxi direito ainda até ponto fora da pista no 0, quando lá, torre 198.95, QNH 104. Direita, direita ainda, ponto fora da pista no 0, fala, boa noite, Azul 6908, Lisandro. Azul 6908, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, Azul 6908. Está autorizado o táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, 6258. Estão guardando a pista livre, ajuste de altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, guardando a pista livre, 6258. Salvador, voo 185, ponto espera. Confirmando, voo 1868, ponto espera, 1 no 0, voo 1868, mantenha o ponto espera da 1 no 0. Certo, ponto espera. Pista 1-0, vento 190 graus, 1-0-2. Pista 1-0, 2-1-2. Informa o pista molhado, o Oceané 6-2-1-2. 2-1-2. Tap 2-5-1-2, Airborne 5-7, contato Salvador Departure, 1-9-8. 1-9-8 para Portugal, 2-5-1-5, muito obrigado. Perfeito, 2-5-1-2, we contact com level 390, nome do par. Pinto com light level 390, nome do par, from Portugal, 2-5-1-2. Ponto por 0, na rampa final, a gente usa o nosso cara aliado no 0, 868. 4062, Chame Torre 1695. Azul 4062, continue aproximação aguardando pista livre, ajuste de altímetro no 0 no 4. No 0 no 4 eu ajuste, prossegue em aproximação aguardando pista livre 4062 da Azul. Chinelo 62 no 2 está autorizado, táxi Alfa Juliette, portão 09. Azul 4062, autorizado pelo uso pistola 0, vento vai ser 0 graus 109, forma picho molhado. Livre pouso 110, picho molhado, azul 4062. 1868, decolado 01, chama com autorizado na frequência 119, decimal 80. 1980, pouso 1868, boa noite. Contato radar, suba 230 via PUC. 230 via PUC. 8 Confirme que chamou o solo? 1098. Prossiga. Autorização São Gonçalo do Amarante, nível 4 no 0, portão 3, está sem desafio. Prepare sair da PUCA e aguarde a cópia. Vai aguardar. Bom, 0098. Bom, 9961, na escuta. Escuta, 9961. Confirme o chamado para o push? Ah, mais 7 minutos. Gente. Bom, 9098, está pronto para a cópia? Afirmativo. Bom, 9098, está autorizado para Serra Brava, Serra Golf via... Cota do plano, nível 370, saída PUCA, transição ZIPAR. Decolada pistão no zero para decolagem, curva esquerda. Aciona 5453, controle 119.8. Autorizado para o curso de São Gonçalo do Amarante, nível 370, conforme o comandador do plano, de volta. Decola pista 10, curva esquerda, perfil PUCA ZIPAR, 53 do transponder, o controle 098, Bono 098. Bono 098, quanto a geometria está correta, chama pronto, pushback, acionamento. Chama lá. As 4062 no solo 04, ali para a ficha, no controle solo na frequência 121, decimal 10, boa noite. Certo. Já segue letrada a ficha, somos solo 121, azul 4062, boa noite. Tupi 4062, táxi autorizado, Alfa Kilo, posição é 3 Lima, no pátio 3. Alfa Kilo, posição 3 Lima, do pátio 3, no pátio 4, no pátio 3. Chama Recife 2685. Salvador, 1098, fala com o estacionamento no portão 3. Luna 098 autorizado, chama táxi. Lisa, chama seu táxi, Luna 098. Novo 9961 no portão 62, salto para o estacionamento. Gol 9961, autorizado, chama táxi. Chama o táxi, gol 9961. Salvador, gol 1098, instruções para o táxi, temos 2 horas e 40 de autonomia, o alternado Fortaleza, POB de 63, 623. Gol 1098, autorizado, táxi direita ainda até o ponto de parada pista 10, quando lá a torre 198, decimal 95, Kennega 104. Trio de táxi de Índia do ponto de parada 1895, 1014, gol 1098. Confirmando o gol 9961-155? 155, bora. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via FAT, táxi Índia, quando no ponto de espera, torre 98, decimal 95. Quem é Bela no 0 no 4? FAT, Índia, FAT, espera, pronto, 2951-1114. Salvador, gol 1098, 1010, tá pronto. Gol 9098 autorizado a linha aérea decolar, pista na zero, Netuno 90 graus e na zero nós. Ajuste altímetro na zero no 4. Livre alinhar e decolar, pista 10, ajuste 1014, por 1098. Solo Salvador, bom dia. Uma boa noite, o azul 2774 Centro da Delta, autorização 160 para Porto Seguro. Pinhar e Matei, que chama zero. Pinhar e Matei, que chama zero, vou ao hotel. Só confirmando, vai decolar da pista 17? Tá, confirma se está em usa, se está podendo usar 10. Azul 2774, aguarde. Controle Salvador na frequência 119, decima 80. Decima 80, boa. Controle Salvador, voo 1098, vai cruzando 1810 no sentido da saída Fuca. 098, contato reverso da via Fuca 370. Via 370 na Fuca, voo 1098. Autorizado a decolagem, pistola 0, vento 200 graus, 17 nós. Ajuste altímetro no 0 no 4. Azul 774 informa que entrou em contato com a infraero e a mesma falou que vai iniciar o serviço logo após a aeronave que está decolando agora da pistola 0. O senhor tem condições de decolar da pistola 7? Controle Salvador, voo 1098, solicita proa 042, a mesma agora, para desistir as informações ali próximo a Jamo. Gente. O 098 vai manter a foto. 9961, decolador 20, chamei controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 980, eu vou 9961, obrigado. Controle Salvador, boa noite, com 9961, decola na Tael Leira Motiva. 9961, contato reverso da via Tael para o 360. Tael para o 360, com 9961. Salvador, é o 274, tem condições de decolar a partir da 17. Quando possível, está pronto para a copa. 274, está autorizado. Serra Bravo, Papa Serra, Golfo 677, nível 160. Decola da pista 17, após a decolagem de curva direita na saída Coral. Aciona 54, aciona 0275, controle 119, decimal 8. Utilizado para Porto Seguro, 160, Golf 677, decola da 17, curva direita, saída Coral, transforma 0275, Código Salvador 198, azul 2774. Azul 2774, cotejamento correto, chama pronto para o chibé acionamento. Reportará 2774. Então, 098, chame centro Recife, frequência 12685. Recife, na frequência 12685, por 1098. Bom, Rochão, não. Opa, abração, meu amigo. Abraço, meu amigo. Nossa.